equipe do horizonte é o que vejo quando escuto o que eu não soube dizer. Ainda me falta muito, mas não me falta paz, tão pouco compreensão pra fazer disso luz, iluminar minha escuridão. Voz de um só coração, caminhos pra poesia, papel e caneta em mãos, até que a noite vire dia. Eu tenho mais de 1000 perguntas, todas sem respostas, e de quando em quando essa real pesa em minhas costas. Ansiedade demais, esse parece por ser. Enquanto esperamos grandes coisas, nada parece acontecer. É como se tudo congelasse, inclusive o teu peito, e a vida por você perpassar sem nem surtir efeito. Tempos confusos, sistemas oblíquos, ando recluso, nas linhas me aplico, os beats conduzo, mas me dedico. A terra desde calmo permanece em trânsito, inquietos seguimos até que a alma descanse, até que o fim nasce, até que se desfaça o nó, com amor e respeito, até que voltemos ao pó. Pontos de luz do céu nascem e morrem sem nem ver. Os pontos de luz do chão têm a vida nos mesmos termos. Vozes de uma só razão, música capaz de ter dose sem medir noção, força pra mudar o ser, cheios de divagações, nós sobreviventes, que não percebemos os detalhes pertinentes. Salve a mensagem, não atende ao mensageiro, pois nem sempre ele retrata o assunto verdadeiro. Em solo brasileiro, se esquece, não perdoa, é mais fácil não lembrar e ignorar uma pessoa. Só de passagem por aqui, pisando o chão, apontando o ponto mais distante para o meu irmão. Surdos vão vivendo a vida feito matemática, inércia pessoal a rejeitar a problemática. Que a vida é feita de emoções e sentimentos, aliados à moral e ética dos argumentos. Fé nos relacionamentos sem medir intensidade, falta de esperança gera marginalidade. Os corações quase saltando pela boca, vejo o povo a semear e a colheita ainda é pouca. No desequilíbrio a necessidade vem, silencia o coração, pois muitas vozes ele tem. Vozes de um só coração.